blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Val, comandante de cavalo. E estamos aqui para falar hoje sobre profissões, pessoal. E aqui mais um Catadores e Relíquias. Esse especialmente para vocês. Mas nosso assunto vem depois dos nossos recados. Recadinhos? Recados. Mas não basta, mamãe. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, pessoas. Hoje estou eu aqui sozinho em nossos recados. Mas vamos lá, hoje tem pouco tempo, tem pouca coisa. Eu quero primeiramente agradecer pelo evento, o Anime Arts, que foi na semana passada, domingo, no dia 15 de novembro. Foi excelente, foi muito bom. Obrigado a todos que estavam lá, a quem chegou falou comigo, a quem chegou deu aquele abraço, a quem chegou e falou, pô, melhora isso. Muito obrigado mesmo por toda a conversa, por todo o apoio que vocês estão dando. Isso é muito importante pra mim. Valeu? Muito obrigado. Outra coisa, agradecer pelo feedback do podcast em si. Muita gente curtiu, muita gente viu, ouviu o podcast, muita gente pegou e espalhou realmente a palavra dos catadores pelas interwebs. Foi muito bom, eu agradeço muito o alcance que teve esse podcast e a todas as pessoas que puderam proporcionar. Muito obrigado às pessoas que puderam proporcionar esse grande alcance do podcast. Muito obrigado de novo. A lista é enorme, eu não vou listar agora, eu também não vou listar depois, mas a cada um que falou comigo, a cada um que falou com a senhorita Débora, a cada um que falou com o senhor Thiago, a cada um que falou com cada um de nós no evento, e fora dele também, durante a semana em que houve a publicação do podcast, dando esse feedback maravilhoso, as coisas que a gente tem que melhorar, e eu entendo isso, e que eu vou tentar melhorar aos poucos. O que eu quero dizer resumidamente é muito obrigado. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Hoje nós não temos e-mails, o povo não mandou e-mail, mas você pode mandar seu e-mail. A gente estamos abertos à comunicação. Mande seu e-mail para e-mail catadoresderelíquias@gmail.com. Repetindo, o e-mail é e-mail catadoresderelíquias@gmail.com. E também tem a nossa página no Facebook, facebook.com/catadoresderelíquias. Provavelmente seja isso, eu não estou muito bem lembrado se é exatamente, se vê como que eu sou um cara bom, eu tenho que administrar um negócio e ainda não sei o negócio. Mas além disso, dá uma passada no blog do nosso amigo Matheus, o cara que faz as artes maravilhosas do podcast, que é o Balai de Noob, www.balaidenoob.com.br. São matérias, são artigos interessantes sobre videogame, só que tem uma visão diferenciada sobre o assunto videogame. Dá uma olhada lá, corre lá. E também dá um curtir, dá uma olhada no conteúdo do Bicho Distante, que é a nossa amiga Débora que produz o conteúdo e que administra a página e /blog/canal do YouTube. Por falar em canal do YouTube, nosso canal do YouTube está abandonado, mas o tempo e os recursos para fazer um material bom para colocar para vocês estão faltando. Ainda mais que se for para fazer alguma coisa mal feita, então é preferível que não seja feito, na minha opinião. Então, por enquanto, o YouTube tá lá. Se quiser assinar o canal, cada aquela expectativa, é também YouTube.com/catadoresderelíquias. Está lá, tem dois videozinhos que é do nosso amigo César Minelli, com gameplay e com o setup do jogo dele de tabuleiro, As Filhas do Cacique, que já está em vias de sair para o Catarse. Da logo logo vai ter mais novidades para vocês sobre isso também. Mas é isso, acho que eu já me estendi bastante. Muito obrigado de novo a você que está ouvindo. Até aqui e bora pro podcast. Valeu! Dos nossos recados aqui. Eu estou aqui com essa pessoa maravilhosa, Dalka, e ela A gente pegou, vamos começar uma série de programas com profissões. O que eu acho interessante, nós somos um site que faz indicações e por que não fazer indicações de profissões? Dá uma visão geral de uma profissão, ou que as pessoas não têm tanto conhecimento, não têm tanta visão sobre eles. E hoje eu quero falar sobre a profissão de bibliotecária. Ou bibliotecária, se for homem, claro. Né? Então, Dalka, diz pra gente, o que é biblioteconomia? O que é ser bibliotecário? Bom, para ser bibliotecário, você precisa cursar a faculdade de biblioteconomia. A biblioteconomia estuda a classificação, a catalogação de livros, não só de livros, documentos, revistas, discos, hoje CDs, né? Revistas, jornais, é um leque muito amplo, mas baseia-se principalmente na organização e classificação de qualquer tipo de documento e livros. Entendi. Assim, a faculdade ela dura quanto tempo mais ou menos? O curso de biblioteconomia são 4 anos. Aqui, próximo de nós, temos em Campinas, PUC e São Paulo. Mas existem muitas faculdades aqui pelo Brasil. Depois de formado, nós precisamos nos credenciar junto ao Conselho Regional de Biblioteconomia. Cada estado tem o seu conselho, que é o que orienta a nossa profissão. Seria como fosse uma OAB dos... A mesma coisa que a OAB e o CREA dos engenheiros, a mesma coisa. Ah, perfeito, perfeito. E assim, durante o curso, você pode dar um pouco mais de detalhes sobre o curso, como foi o seu curso e tal? Bom, no curso nós aprendemos, né, a catalogação, a classificação dos livros. A classificação é justamente a separação de assuntos, assuntos gerais e depois as suas subdivisões. Estudamos documentos, a filosofia, história, livros, documentos antigos. Então a gente tem um acesso grande a muita informação. E até já me dando aqui, as áreas que tem de biblioteconomia, ela não é só específica para bibliotecas, no caso, ela abrange muitos lugares. Pode dar alguns exemplos? Não é só a biblioteca pública. Tem biblioteca pública, tem biblioteca escolar, as bibliotecas de universidades, as bibliotecas especializadas, né, os direitos, medicina e assim por diante. Mas também a profissão, nessa profissão você pode trabalhar como bibliotecária num escritório de advocacia, por exemplo, numa empresa. É bem amplo o quadro onde você pode trabalhar. Você acha que a área que você trabalha atualmente, ela tem bastante visão pelas pessoas? As pessoas conhecem ou as pessoas... Não, as pessoas não conhecem. Um arquivista é diferente de um bibliotecário. E é muito generalizada, uma pessoa que senta atrás de uma mesa de biblioteca é um bibliotecário. Não. Então, mas o campo de trabalho atualmente está bem ampliado. Até nessa ideia de até estamos em crise e tal, procurar um caminho desse seria interessante, não? É, no momento eu não sei como anda o mercado de trabalho, mas sei que tem pouco profissional dessa área. Correto. Até você estava comentando sobre arquivista e bibliotecário. Você pode dar uma ideia do que é o arquivista? Ou se tem por cima? Por cima, por cima, por cima, por cima. Então, eu não conheço a fundo a profissão, mas eu sei que existe uma profissão específica de arquivista. Então, mas o bibliotecário também cuida de arquivos, né? Basicamente, a catalogação faz parte... Dentro da catalogação, o arquivo também faz parte. Hoje tem a tecnologia, está aí ajudando e tal. Isso, na sua profissão, também ajuda você? Muito, muito, muito, muito. A tecnologia também ajuda bastante. Interessante, sim, sim. Bom, você quer dar algumas dicas para quem está ouvindo isso daqui agora, está interessado e talvez não saiba um pezinho para começar? Ou alguma dica que você, durante o seu tempo de experiência, tempo de trabalho, para dar para quem fala, nossa, está indo alguma coisa. Tá aí pensando na vida, deitado na cama ali pensando. É, uma das coisas que as pessoas costumam dizer é que o bibliotecário você gosta muito de ler. Não necessariamente você precisa ter tanto amor à leitura para ser um bibliotecário. Mas, claro, você vai precisar ler alguma coisa a respeito do livro para você poder encontrar o assunto. Que nem todo título engana o conteúdo do livro. Sim. Mas não necessariamente que você tenha que ser uma pessoa, um rato de biblioteca, para você ser bibliotecário. precisa ser uma pessoa que goste de organização, porque uma das matérias da biblioteconomia é organização e administração. Então, ela precisa gostar um pouco de organização. E fazer, acho que, um teste vocacional para ver se é aquilo que a pessoa gosta, né? Mas é uma profissão muito interessante porque abre um leque muito grande em relação à cultura. Perfeitamente. Posso fazer só um bate-papo rapidinho? Você está há quanto tempo nessa área? Eu estou há 32 anos. 32 anos. Estão aí, ó, pessoas. Uma pessoa experiente, 32 anos, está aí falando com vocês, dando uma visão geral dessa profissão, que é interessantíssima. Vão atrás. Quem se interessou, vai atrás. Você está falando que tem faculdades onde mesmo? Campinas. Campinas e São Paulo. São Paulo. Dá uma ida atrás, corre na internetzinha, está aí para isso, não é para fazer besteira. Isso aí. Então vamos para nossas considerações finais. Quer deixar um recado para alguém? Um abraço, um beijo, uma xuxa, qualquer coisa. Não. Perfeito já. Perfeito? Ok, então. Então é isso aí. Muito obrigado por ter ouvido esse programa. Muito obrigado a você que baixou, obrigado a você que ouviu, obrigado a você que pediu emprestado para o amiguinho e a você que está aí pesquisando agora no Google. É isso aí e bye! Obrigadão!